Sete. TAP, sessão 3265, POB 107, 3 horas 58, Campinas. Sete, 3 e 58, copiado. Táxi aprovado, Pátio, Índia e Alfa. Teu ponto de espera, pista no zero, ajuste no zero, no dois. Chame pronto para decolagem, ponto de espera, pista no zero, TAM 3, 2, 5. Pátio, Índia, Alfa. Chamada pronta, TAM 3, 2, 5. Espera pronto, TAM 3265, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, ventou no 2, 0 grau, 05 nós. Ali decola, dá 1 no zero, TAM 3265. TAM 3265, decolou 01, nós chamamos agora o controle 19935, bom voo. 19935, 3265. Portão 3265. Portão 3265, contato radar, sinal 380, direto linha 2. Direto linha 3265. 3265, chama Recife, 125, decimal 1. 1251, dano, 3265. 7, Whisky Juliette Delta. Whisky Juliette Delta, prosseguindo. Delta para reboque, do pátio 3 para pátio principal, posição meia dúzia. Gente, Delta, autorizado o reboque do pátio 3 para o portão meia dúzia, mantendo escuta constante, reporte ao término. Ok, Delta, ciente. Oregon 12, senhor. Eu teria autorização para receber, por favor? Tenho sim, 37390, tem aprovado a informação Foxtrot. Pronto, cópia. Pronto. Solo Salvador, isso, Juliette Bravo. Voo 271, autorizado para Sierra Bravo Romeo Foxtrot. Nível de voo 390 via Previsque 58. Decolando a pista no zero com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 199 decimal 35. Transponder 5151, Gol no 271. 390 Recife, Previsque 58, decolando a 10 com a esquerda, Puca, Caju. E 1935 com 12, 51, 51, duas boas ideias. Duas boas ideias, com o atendimento correto, Grum 271. Chame pronto, posicionamento, portão 3, senhor.